Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, de volta ao meu lugar de origem, porque, né, a gente não pode faltar um dia que depois o pessoal tá descontando do nosso banco de horas aqui. E do meu lado esquerdo está o Jamon. Os bons filhos a casa tornam. E do meu lado direito está o Lucas morrendo de sono, pra variar. Tô morrendo de sono, mas só quero avisar que enquanto vocês estavam fora eu coloquei meus pés em cima da mesa aí. Eu acho que eu já passei álcool aqui, já deu uma higienizada. Ah, então tá bom. É por isso que eu sentei na merda, então. Eu queria saber de uma coisa, como é que funciona o comportamento de vocês durante a época de pandemia, mas quando vocês estão em casa. Por exemplo, vocês têm trocado de roupa pra usar uma roupa mais casual, como se vocês fossem sair, ou vocês têm ficado de pijama direto? Pelo menos o pessoal que tá ficando em casa, né? Eu sei que o Lucas voltou a trabalhar presencialmente agora, mas considera a época que você ficou quarentenado. Pijama all the day. Pijama all the day, e às vezes tão zoado que... Sei lá, passava um dia sem tomar banho e nem percebia. Isso é complicado, isso eu não faço não. E eu nem falaria também, mas tudo bem. Não, mas agora eu tô na rotina de volta agora. A rotina voltou ao normal como se nada tivesse acontecido, Lucas? Ou você me tá fudendo. Sentindo uma... Quais as diferenças, as principais diferenças que você notou? Peraí, você tá querendo dizer da rotina de eu sair de casa pra trabalhar e voltar? Isso. Ah, a primeira é que... Acredito que o seu comportamento tenha mudado bastante quando você tava na pandemia, né? Acho que sim, acho que eu comecei a encarar as coisas de forma mais leve, sabe? Comecei a me cobrar um pouco menos, porque eu vi que muita gente tá numa situação delicada e vou me cobrar menos. Só que a rotina mudou completamente, putz, eu não quero tocar nessa coisa na rua, usar máscara, se eu sentar no banco ali alguém sentou, posso estar com corona... Chega no trampo, é arminhas de temperatura na testa. No trampo, a máscara o dia inteiro, que por sinal dói, é um saco ficar usando a máscara o dia inteiro. Esse tipo de coisa realmente é obrigação pro pessoal que tá na rua, né? Não que deveria ser uma obrigação você estar na rua agora, porque deveria ser opcional e você deveria estar em casa, né? Mas você foi obrigado a sair, né? Isso aí já é outra discussão aí. Mas eu quero entender, por exemplo, de comportamento seu que você... passou a adaptar diferente. Um exemplo que eu acho que aconteceu com todo mundo é o horário biológico. Muita gente, pelo menos entre aqui, a gente já conversou que a gente tá dormindo em horários completamente alternativos, né? A vida inteira minha é assim. Se eu tô com uma férias, assim, ou em casa por muito tempo, é tiro e queda que eu vou começar a acordar uma da tarde, duas da tarde e dormir 6 da manhã. É que é muito relativo com o que eu tenho que fazer no dia, né? Se eu vou trabalhar em casa, eu vou me dar o luxo de dormir aquele tempinho a mais e acordar logo antes de bater o ponto, dar aquela arrumada e sentar na minha mesa, sabe? Agora, se eu tenho que sair e pegar transporte, tenho que pegar mais cedo porque no horário X o metrô tá cheio e se eu pegar cheio eu posso me ferrar. Então isso é relativo, né? É questão de se adaptar mesmo. Tá, então em época de quarentena ninguém aqui se preocupou em manter uma rotina um pouco mais saudável em casa, né? Do nível de acordar cedo, arrumar a cama, fazer tarefa doméstica, esse tipo de coisa. Simplesmente levantar ao próximo da hora que precisa, fazer as coisas que tem que fazer e voltar a fazer absolutamente nada, é isso? Teve uma hora na quarentena que eu tava... tentando acordar cedo pra fazer as coisas da faculdade, porque eu tava ficando meio noiado que eu tava fazendo as coisas da faculdade o dia inteiro. Aí eu falei, vou acordar cedo pra fazer tudo da faculdade. Já que eu não tô em estágio nem nada. Isso aí durou basicamente uma semana pro o fim de semana vir e me destruir meu horário de novo, e aí eu só desisti, que foi esforço pra caramba pra dar uma semana só. Acho que no primeiro mês eu tentei, manter uma rotina de fazer esteira, acordar no horário específico, só que foi tanta notícia ruim e ficando em casa assim, trancado, que aí você vai começando a... Eu comecei pelo menos a perder o costume de fazer muitas coisas, aí fiquei mais procrastinando que outra coisa. Então, a procrastinação andou de mão dada comigo. Mas, assim, a gente tenta, não consegue, falha miseravelmente, tenta de novo e, sei lá, pelo menos assim que as coisas estão acontecendo comigo pelos últimos 5 meses, ou 6 meses que eu tenho andado na quarentena, né? Assim é o ciclo natural da vida. Ok, toca o Rei Leão agora. Mas só lembrando, né, deixa o aviso, se você puder, fique em casa, use máscara sempre, se higienize. Coronavírus não passou, tá longe de passar. Essa onda de merda que a gente tá vivenciando, a gente tá no ápice, independente do que fala, é só você identificar as notícias, e acho que fica pelo menos esse aviso da nossa parte, e se isso puder conscientizar alguém, espero que atinja as pessoas da maneira certa, né? E precisa mesmo, ó. Vou aproveitar que eu tô com ódio hoje, põe a porra da máscara no nariz e boca, por favor, porque eu tô vendo muita gente no metrô que eu tô quase enforcando, porque a pessoa tá ou comendo coisa e tirando a máscara, ou o maluco tira a máscara e dane-se mesmo, entendeu? Tô vendo muita gente que tá desrespeitando. Eu vou falar, se eu tivesse que trabalhar... Eu tô tendo que trabalhar, beleza. Mas se não tivesse tanta gente incompetente e arrombada na rua que não respeita, eu estaria mais tranquilo. Lucas, completamente pistola. Você não quer disponibilizar nenhum acesso de ódio contra as pessoas que não usam máscara, Jamon? Eu só fico irritado, mas como eu não tô sendo obrigado, é só quando eu vou no mercado, essas coisas que eu vejo... Me irrita menos, mas é meio que padrão você ver gente sem máscara. Assim, tem muita gente com máscara, mas só que aí você nota os sem máscara ou os que deixam o nariz pra fora. É, que aí também verdade. Não serve pra porra nenhuma. E outra coisa, se você tá no barzinho, se você foi pro barzinho que acha uma bosta, pensa duas vezes, não só pela sua vaidade, pela sua... Se você acredita na sua necessidade de extravasar seu estresse de alguma maneira ainda saindo, pensa no luto das pessoas que passaram por algum... momento de dificuldade, eu tive o grande privilégio de todo mundo, não, pelo menos os meus familiares próximos, eles não terem pego nenhum tipo, não terem se contaminado e não terem tido qualquer tipo de complicação. Então, eu não passei por nenhum momento de luto até o momento, exceto pessoas conhecidas ou até alguns famosos que vieram a óbito e tal, por condição da própria Covid. Mas pense nesse tipo de pessoas e reflita um pouco. Seu uso da máscara também é uma maneira de você mostrar que você está se importando com a pessoa à sua próxima, a pessoa ao seu redor, sabe? Se importar, tendo empatia, é o momento mais importante que a gente tem agora. Tipo, acho que é a maior necessidade que a gente tem para esse momento de dificuldade que a gente está passando. A Pokémon Company, ela havia anunciado na segunda-feira da semana passada que ela iria realizar o Pokémon Virtual Fest. Por acaso, como eu e o Jamon, a gente não tava aqui, o Lucas e o Jefferson falaram, opa, não existe Pokémon, e a gente não vai comentar sobre isso, mas a gente tá de volta, então bate-papo de Pokémon vai estar de volta de algum jeito, né? Tem que aproveitar, né? É tipo um eclipse solar, então... Entendi, tipo, coloca pra debaixo do tapete, nada aconteceu, né? Acontece que a Pokémon Company anunciou esse Pokémon Virtual Fest entre os dias 12 e 31 de agosto, então se você está ouvindo esse podcast, você já pode acessar o aplicativo que é o Cluster. A partir dele você pode acessar um ambiente virtual de Pokémon, é basicamente um parque temático, em que existem algumas atividades, né? Através desse aplicativo Cluster, você, pelo celular, você pode usar em modo VR, né? O modo VR você encaixa ou num cardboard, ou no próprio Google Cardboard, ou algum suporte para VR do celular. E aí, através da orientação do celular, você vai registrar uma imersão através desse parque em forma virtual. Mas ou se você, tipo, uma pergunta, e já para quebrar a expectativa da galera que pensou, nossa, eu vou baixar isso. É em japonês, não é? Até o momento, sim. Você também pode baixar no desktop, mas também, se você tiver a disponibilidade de usar óculos VR, você pode usar, mas você pode controlar a câmera pelo mouse em primeira pessoa, né? Qual que é o conceito disso? Basicamente é você ter uma imersão dentro desse parque virtual. Tem algumas atividades, as atividades elas são simples. Por exemplo, você pode atirar argola em um Dug Trio. Tem uma montanha-russa inspirada na forma do Wizzing de Galar. Tem um escape também em algum lugar, então tem umas atividades... Tem um Snorlax lá que você fica pulando em cima dele, pula alto. Uma pipoquinha pra segurar na mão, etc. Pipoquinha é ótimo. Tem essas atividadezinhas. Tem um ambiente em que tem um palco que, a princípio, eles ficam demonstrando partidas, né, ou show matches de Pokémon Sword and Shield, então você assiste com a galera lá. também teriam shows, né? Shows de dança com Pikachu, fogos de artifício, por aí vai. E outras atividades, mas essencialmente a ideia é você interagir com pessoas virtuais, né? É uma ideia que já existe há muito tempo. Como a gente tá na era do VR, isso ficou muito prático para ser acessado tanto pelo celular quanto pelos próprios óculos VR, que se você tiver comprado, eles custam um pouco caro, mas se você tiver comprado, você pode acessar por eles, né? Primeiro ponto, o que vocês acham desse tipo de iniciativa da parte da Pokémon Company com Pokémon criando essa experiência VR? A iniciativa é legal, porque a gente tá numa época de pandemia, pelo menos em boa parte do mundo ainda. Uhum. Então você fornece uma possibilidade de conectar as pessoas, mesmo elas estando longe, só que de uma forma mais palpável, sabe? Principalmente utilizando o VR. Então a iniciativa é bem-vinda, eu acho legal. E eu também acho legal que, assim, pelo menos eu, quando eu era menor, os meus 6, 7 anos, eu gostava de pegar nos jogos de PS1 e ficar explorando o mapa, olhando pra cenário de fundo, que é basicamente uma imagem colada, mas numa televisão não tão HD, você vai falar, nossa, olha, profundidade, que até onde será... E eu era criança, obviamente, pensava, nossa, até onde será que vai isso aqui? Então você gosta de ficar espairecendo em mapa virtual. Eu acho, assim, você ter uma coisa pra você explorar, que no caso, a parte do parque, né, sem ser nas partes dos minigames, mas a parte do parque em si, ficar vendo, ficar ouvindo as músicas, a música vem de cada um dos fones, e ficar vendo os Pokémon em geral, eu acho, é muito legal, assim, é uma coisa que eu gostaria de ter na minha infância, sinceramente. É que hoje em dia é mais difícil de você impressionar as crianças, né? É uma criança que joga Gears of War 4, 5, nem sei qual versão que a gente não tem. Não deveria, mas sim. tá, acho que foi um exemplo errado. Tá, mas pega um jogo bem realista que você possa jogar no PS4, em qualquer console high-end ou no PC. Elas não vão se impressionar com o que elas estão vendo ali de imersão, né? A gente, como crianças, a gente se impressionaria. Sim, com criança, provavelmente sim. É que o problema é que eu olho pra esse negócio e eu acho feio, porque eu tô acostumado a ver aquele VR chat, e tem muita gente que tá fazendo modelo de personagem que é absurdamente incrível já. Sim, sim. Então, quando eu vejo aquele bonequinho robô que você pode escolher entre três chapéus, né? Que é chapéus do Grook, do Sobo e do Scorbunny. Os iniciais de Galar, né? Os iniciais de Galar. Eu fico pensando, nossa, falta variedade nisso aqui. Seria legal se pudesse escolher uma roupinha inteira pro robozinho. Tem uns pokémons que parece que são umas figurinhas coladas na parede, que eu achei meio esquisito. Não é só é meio que como se fosse um pôster deles? É um pôster, só que acho que... também. Mas parece que é uma silhueta branca e parece que é uma figurinha que colaram lá, sabe? Eu acho charmoso, assim, acho exatamente o gráfico não importa tanto porque é Pokémon. E sei lá, Pokémon gostava mesmo... Quando eu via no 64, voltava pro Game Boy, vou jogar no Game Boy, eu não me importava. Por quê? Porque tem a marca lá. Então acho que até em gráfico, assim, eu fico ok. Mas não tô falando exatamente de gráfico, é mais o modelo. Não, né? É mais pro Mario. Mas da sua parte, o que eu acho, tipo, uma coisa chata também é que eu acho que eu tava vendo um vídeo do Cerebi, que eu não baixei o aplicativo. Eu fui ver um vídeo do Cerebi pra ver como era, e aí ficou bugando dentro da roda gigante, o cara começa a voar junto com a roda gigante, é meio... Isso eu acho meio chato, isso eu acho complicado. Eu vi esse mesmo vídeo e as músicas, eu fiquei com um gostinho assim de musiquinha de karaokê, algumas lá, pelo menos a qualidade da música. Essa experiência que eles trouxeram, eu acho que ela ficou bem aquém de qualquer tipo de outra experiência que... O Lucas citou no próprio VR Chat, as coisas já estão bem avançadas, né? Acontece que a maioria desses ambientes virtuais que já estão surgindo bastante, né? VR Chat existe desde 2017, só para contextualizar. Então, desde 2017 que esse conceito de criar ambientes virtuais imersivos para as pessoas entrarem em mundos específicos para as pessoas conversarem, né? Interagirem e até criarem uma espécie de sandbox, já existem alguns anos. Isso sem citar o Second Life, que criou esse conceito, né? Então, perto desses outros modelos que existem nesses outros mundos, a Nintendo tá bem aquém. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Acho que a VR Comic-Cat, a Comic-V-Cat, que vai ser uma Comic-Cat virtual. Comic-Cat, pra quem não conhece, é um grande evento de mangás lá do Japão. Eles vão acontecer de uma forma virtual. E essa virtual já é um modelo evoluído do VR Chat, em que você vai poder entrar nesse evento, comprar, ler os mangás lá e comprar. Então é basicamente a experiência que você teria no Comic-Con, que essencialmente o pessoal vai pra comprar mangá e ver cosplay lá, né? Você vai poder comprar o mangá através da transação eletrônica e ter essa versão digital em casa, né? Você vai poder ler no próprio VRChat e tal. Então esse tipo de coisa acho que ficou faltando nesse bagulho de Pokémon, né? No Pokémon Virtual Fest. Assim, no geral, quando a gente coloca o conceito Pokémon, a gente pensa em um pouco de imersão. Por exemplo, eu jogava Poképark porque eu queria vivenciar aquele mundo de Pokémon, né? Estar presente naquele mundo fantástico, brincar com os meus amiguinhos e por aí vai. Esse tipo de coisa eu gostaria de ter visto nesse tipo de aplicativo. Ele foi mais um aplicativo meio marketing, assim, pra pessoal entrar, acessar e ver como é que é, né? Eu acho que também tem bastante... O foco é pra um público infantil, assim, uhum. É tudo muito colorido. Então, acho que fazer um ambiente de compra lá, o foco desse não era esse, basicamente. Mete loot box lá, né? É, colocar não. A criança, coloca o cartãozinho do seu pai, me dá os 3 números atrás. Os gatos de Pokémon. Né? Pikachu, vamos ser amigas, qual o número do seu cartão? E aí, bota. Então, Eu acho... Na verdade, rapidão, eu imaginei mais aqueles brinquedos de parque que você põe a moedinha e fica o carrinho mexendo, né? Aí você põe uma ponita ali, né? A criança paga com dinheiro de verdade e fica lá balançando em cima e sai do brinquedo. Eu tô lembrando agora, a Disney tem um jogo assim pro Xbox, tá? Eu tinha esquecido agora. Nem sabia da existência. Existe, você pode, se você não quiser ir pra Disney, você pode comprar esse jogo e se você tiver Xbox, você joga, né? Isso tem que ter um Kinect também. É, em virtual com ninguém, e o Mickey do seu lado. Tá, você pode ter o Mickey, vai. Você vai ter o Mickey lá na Disney. É assombroso, né, o Mickey me seguindo o tempo todo, mas tudo bem. Não, pode ser o Pato Donald também, sei lá. Também acho assombroso. Pra ver se tu não rouba nada. Não. O ponto é que eu acho que, longe, fugindo um pouco, né, do conceito Pokémon, que eu acho importante a Nintendo já colocar os primeiros pés nesse tipo de iniciativa, porque eu acredito que é o futuro a partir do momento que as pessoas viram a necessidade de visitar outros ambientes a partir da sua casa, da tranquilidade da sua casa, dado o estado de pandemia que a gente tem, né? O investimento em ambientes virtuais hoje em dia, eu acho que, principalmente no Japão, que as pessoas não querem sair de casa, né? Elas querem ter o máximo de conforto possível protegidas ou só estão com preguiça mesmo, que isso acontece com a maioria das pessoas que, sei lá, pelo menos é um costume que você... É cultural, né? É, talvez. Pode ser. Não quero estar sendo preconceituoso aqui. Mas a tendência é que esse tipo de investimento cresça cada vez mais, eu acho importante a Nintendo começar a colocar os primeiros pés, né? Aí fica a dúvida... Omar, pera, é em off. Eu acho que isso aí tem muito mais mão da Pokémon Company do que a Nintendo. Eu acho que se para a Nintendo não mexeu em nada nisso. Tá, não, eu entendo. É mais que eu... Não precisa deixar em off não, viu, Lucas? Pode... É mais tá que bom. Eu tô falando em Nintendo porque eu ia perguntar como que vocês imaginam que a própria Nintendo poderia participar com outras franquias, com outros tipos de atividades que fossem um ambiente virtual interativo? Por exemplo, ela pegasse o VRChat e o que ela poderia montar ali que seria imersivo o suficiente para as pessoas começarem a jogar? Claro que não daria para fazer isso pelo Switch, porque apesar do Switch ter essa disponibilidade de VR, você teria que ter o Labo lá na sua cara para você, sei lá, ir pro mundo do Mario. Não dá para fazer isso. Já não deve ser muito agradável o VR de papel. Mas eu justamente ia perguntar isso. A gente tá assumindo aqui que o console deles tem o poderio pra rodar um VR. Uhum. Senão fazer no computador mesmo, igual a Pokémon Company fez, né? Pode ser. Pode ser também. Mas eu vejo isso muito mais da Pokémon Company usando uma coisa que não seja da própria Nintendo pra rodar as coisas deles, pra fazer propaganda dos produtos deles, do que a Nintendo, sei lá, eu vejo o My Nintendo... É a coisa mais fora do console deles que eles têm. É um minigame de vez em quando num hot site de jogo. Isso é verdade. Mas, o Lucas, o Switch ele não rodaria o VRChat por causa que não tem entrada de áudio, né? Você não pode falar pelo microfone. Nossa, olha, o nível, né, do negócio. É difícil a Nintendo pular pra isso, mas vamos supor, então. Provavelmente eles utilizariam o Mario, né, Super Mario, a série... E fazer alguma coisa no estilo desse Pokémon mesmo. Um parquezinho digital, onde você consegue pular, pegar casco na mão e jogar, sabe? Coisinhas simples assim. Jogar nos outros, né? Pode ser jogar nos outros também. Criar o Fall Guys do mundo do Pokémon. Você tá andando, você joga o casco e a pessoa só se desconecta, assim. Eu acho que eu já vi coisa feita assim, lógico que é não oficial, né? De gente que faz VR de Mario Kart e fica um negócio bem feito, sabe? Que a pessoa senta numa cabine que se mexe de acordo com o kart na pista. É que eu acho muito custoso o VR. É um negócio que eu acho que vem perdendo um pouco da atratividade, na minha opinião. acho que ele teve um boom aí que nem cinema 3D, todo mundo queria ter uma TV 3D em casa, etc. Acho que perdeu um pouco, mas eventualmente pode voltar. Não, mas tem acessibilidade do celular. Mas então, como é que é pelo celular? Essa é a minha dúvida. Você coloca o celular na cara? Exatamente. Você coloca o celular na cara com, normalmente, algum apetrecho que você monta por papelão e coloca. Sim. Ou por plástico, mas, que existe, né? Mas como é que você controla o personagem? Ah, fica a dúvida. Então, eu tenho muitas dúvidas. Na época que eu tava trabalhando em outra empresa, a gente desenvolveu uma aplicação que você visita... Não sei se eu posso falar isso porque não foi lançado, mas foda-se. A ideia é visitar pontos turísticos ao redor do mundo usando VR, né? Só que ele poderia ser acessado pelo celular. Aí como é que fazia? Se você focasse em um ponto da tela, você ia pra frente ou pra trás. Nossa. Existem jogos hoje do PS4 que são assim, você não precisa usar o controle. Você focaliza um ponto até ele ir pra frente, né? E aí ele dá um boost até aquela área e fica se teletransportando. Essa é a maneira que o mercado começou a investir nisso. Ah, porque é um bagulho... Assim, eu acho muito bosta VR. Eu tenho o do PS4 aqui. Uhum. Eu acho muito, muito lixo mesmo você ter que ficar apontando pro chão e teletransportando. Um negócio que tira pra mim toda a imersão da coisa. Acho que esse negócio de... Se você colocar o celular na cara e ficar olhando pra um lugar pra ir andando sozinho... Eu ia desligar na hora, porque já ia me deixar frustrado. na vida real, Lucas, se você pudesse transportar igual o Noturno do X-Men, você faria isso ou não? Você andaria na rua com o sinal de... Ah, você é louco, meu. Eu já ia aparecer no meu trabalho sem pegar o metrô e voltar pra casa na boa. Não, desse jeito. Você tem que se teletransportar de passos em passos, entendeu? Igual no VR. Putz, é melhor andando, né? Porque se passa um carro no meio do caminho, eu vou lá, eu morfo com o carro e morro, né? Para que deve dar um enjoo, né? Ficar pipocando pra frente. É, aquelas baladas que fica piscando a luz lá à noite, você não consegue ver nada. Tá, então vocês prefeririam andar. Tá bom, então acho justo ter isso no VR, tá bom. Eu acho que fica o ponto da dúvida de como que a gente se movimentaria pelo celular. Agora... Supondo que isso fosse mais interativo do que pareça, por exemplo, andar, não sei, tá, você pode rotacionar o seu próprio eixo, acho que esse é o principal feature que você tem do celular, e vai ter alguns personagens que você pode olhar pra eles e você vai conseguir falar com eles. Uhum. Nossa, é muito, muito, muito, como posso dizer, não prático. Ah, é mais ou menos como o mercado tá investindo hoje nesses ambientes virtuais. Daria pra tirar alguma coisa da Nintendo disso ou não? A única coisa que eu vejo a Nintendo usando, assim, na hipótese de a Nintendo usar essas coisas, é usar o mundo do Mario. Sei lá, eu meio que fiquei decepcionado com o Super Nintendo World, agora esqueci o nome do parque de versões dele. E eles usam basicamente Mario e derivados, assim, né? Pega um Yoshizinho no máximo. Uhum. Então, um Donkey Kong, eu não sei se tinha um Donkey Kong, mas... É Mario derivados, então eu acho que a Nintendo, ela experimenta essas coisas com o Mario normalmente, porque é o carro-chefe deles, entendi. Eles não vão tentar colocar o Link, tentar colocar Pikmin, assim, por mais maravilhoso que fosse, colocar qualquer coisa de Metroid, Star Fox no céu, qualquer coisa do tipo, não, eles iam colocar o Lakitu voando, seria isso. Sim. O Mario com o Propeller Suit voando lá. É. Tá, então me deixa eu tirar uma outra dúvida que foge do VR. Vocês acham que o parque imersivo do Mario é autossuficiente? Vocês acham que o seu intuito de ir para um parque do Mario, você estar dentro do mundo de Mario, é autossuficiente para uma atração em geral? Com certeza. Para uma vez, no mínimo, é. Para uma vez, depois acabou. Tanto é que já tem um parque aí, né? E segundo que... Mas é por causa do próprio parque que eu pergunto, assim. Vocês acham que talvez valha a pena... O investimento é dependente do valor do ingresso pra entrar no parque, que eu não sei qual que é, deve ser, ó, $100. Acho que dá, sim. Eles conseguem fazer franquias só em cima de Mario. Você pega o Paper Mario, os caras falam, ó, só pode usar o mundo Mario. Se consegue fazer um jogo inteiro com isso, pô, uma experiência num parque digital é possível também. Não, mas a gente já foi, por exemplo, pra BGS e tinha ambientes temáticos lá, ou pra outros eventos que tiveram coisas parecidas e talvez a gente tenha tido essa sensação e nem reparou. Então fica a dúvida, será que o ambiente do Mario, ele é chamativo, é atrativo para esse tipo de público? Para um público que quer estar imerso num ambiente interativo? Sim, com certeza. Tudo depende, eu acho, que do como a pessoa é aproximada com a franquia. Porque, por exemplo, eu acho que aqui os três é suspeito para falar, eu vejo um cano verde e começo a ficar feliz. aqueles canos lá da BGS, olha e fala, legal, pô, é do Mario, percebi, da hora. E por mais que o do lado do Fortnite tava muito melhor, mas ali eu nem falei, legal, legal. Então eu acho que, tipo, se você fizer fazendo bem feito, pra quem gosta de Mario, é um prato cheio. É, eu não sei, eu acho que no meu caso, eu ficaria muito mais feliz em acessar um mundo de Pokémon, um Pokémon Center já estaria suficiente, do que um parque temático de Mario, sabe? Eu não vejo essa fantasia. É gosto, né? Aí é gosto. Acho que não dá muito pra discutir. Aí você tem que pegar o público que gosta de Mario, que acho que tem bastante. Você vê uma galera aí que é saudosista de Super Nintendo, gosta de Super Mario World, até gente velha. Uma galera que, sei lá, usa uns chaveiros de cogumelo e gosta, conhece o Mario e gosta. Acho que essa galera olharia e falaria, dá vontade de visitar um parque do Mario, vamos ver como é que é. Não, é que eu não sei, sabe? Pra mim não é atrativo viver dentro do mundo de Mario, você entende? Não, eu não quero estar lá, é um mundo, sei lá, que tem encanamentos e monstros, etc. Não é um mundo atrativo. Eu fui no parque do Harry Potter, por exemplo. Parque do Harry Potter é... Não é o parque do Harry Potter, né? Tem o parque do universo e tem os ambientes do Harry Potter lá. É, você vai no Beco Diagonal e é imersivo porque eu quero estar lá. Eu gostaria de fazer parte do mundo de Harry Potter, entende? E eu não sinto essa vontade com o mundo de Mario. Por isso que pra mim não é tão atrativo. Eu acho legal ter o parque da Nintendo. Para os fãs da Nintendo visitarem, né? Enfim, terem um dia de diversão. Tipo, é um momento diferenciado, mas pra mim não é algo atrativo. Eu fico... É uma reflexão só. Eu acho que fica muito mais parecido com... Eu não sei. É, você pode quebrar todo o meu argumento falando que você gostaria de ver na Disney. Mas eu acho que é muito mais parecido com a Disney, que assim, você quer ver as coisas que você gosta, a orelha do Mickey, as princesas da Disney, não sei o que, ver as coisas da Disney lá, e por um dia ter essa overdose de Disney na sua vida, igual você quer ter uma overdose, você poderia querer ter uma overdose de Mario na sua vida. Eu quero ver tudo que eu ver na frente, é cogumelo, é cano verde, é o power-up do Mario, é roupa de guaxinim, então... Tipo, não é querer viver no mundo do Mario. Eu acho que o sentimento é diferente. É um dia que você quer essa overdose, você quer ver tudo, tudo relacionado a uma franquia que você gosta. Entendi. E a pegada de viver no mundo do Mario, quando eu era mais novo, eu queria. Eu sempre vi os jogos assim, pensando, nossa, deve ser legal estar ali, pulando, pegando os poderes. Tem uns buracos enquanto você caminha. Acho que é questão de idade também, né, Mario? Você pega o Harry Potter, pô, você queria ser um bruxo fodão lá, sei lá, não sei se tanta criança tem vontade, é mais público velho, galera que cresceu. Acho que quando eu era pequeno eu gostava também. É que a galera cresceu e agora é só os velhos que quer. Que quer ser, sim, com certeza. Uhum. Sei, eu acho que Harry Potter eu vejo ele transcende a idade, né, no caso. Eu acho que ele consegue atingir todos os tipos de públicos ainda hoje. Mario mas, também, pô. Não sei. Consegue. Eu acho que por tendência de mercado, eu acho que as crianças hoje em dia são um pouco mais influenciadas pelos pais que são mais nostálgicos. Mas é uma impressão, não tenho como comprovar nada disso. Mas voltando só ao fim, só pra colocar um ponto final no VR Chat, eu vejo um ótimo potencial pra quem quer realizar eventos, ou principalmente nessa época de pandemia. O VR Chat, ele tá pronto pra desenvolvedores. Se você pegar uma licença ali na Unity e sair desenvolvendo o mundo virtual, é só você colocar um pouco do VR Chat, basicamente implementar o que ele tem lá já pronto, e vai estar tudo praticamente pronto pra as pessoas visitarem os modelos 3D que você fez ali dos ambientes e ter o que você quiser ali. Eu acho uma puta oportunidade perdida pra quem ia fazer evento aqui, principalmente no Brasil, e não fez, ou cancelou o evento e fez uma atividade virtual bem bosta. Não vou citar nomes, mas basicamente os principais eventos do ano fizeram isso. E isso se fizeram porque teve evento que não fez, a Anime Friends. Então, eu acho que essa oportunidade, ela sempre existiu. Agora, pela necessidade, eles não estão se aproveitando. E o VRChat tá aí, não só o VRChat, né, o Cluster também e outras aplicações que estão surgindo para criar ambientes virtuais interativos para as pessoas, né? Espero que a própria Nintendo também se aproveite disso de alguma forma. Eu já tô fazendo meu modelo aqui 3D da franquia de hambúrguer que fica na Paulista pra gente fazer nosso encontro virtual de Switch. E ser expulso, né? Do nosso próprio espaço virtual. Lucas, eu já fiz em 2010 um ambiente virtual da... Em 2011, um ambiente virtual da Anipari. E... era só pra você visitar como é que ia ser a sala na Anime Friends 2011. Como, então, sei lá, vou ver se eu acho isso depois pra mandar. Dava pra acessar, assim, tipo, você vinha em primeira pessoa, andava ali, bem bosta mesmo. Ah, eu quero uma salinha xoxa de evento de anime na minha mesa agora. Vou achar. Meu Deus, eu vou achar isso, Jamal. Eu hospedei em algum lugar, eu vou achar isso. Não, cara. Não era sobre o Dani Party, era uma salinha xoxa com fio aparecendo. Eu quero essa, pra ter aquele bom o sentimento de evento de anime. Tá, tá bom. No meu coração. Eu vou fazer um anime friends virtual pra você, Jamal. A gente vai ter agora, no mês de setembro, vamos fazer 2 anos do Nintendo Switch Online. E rola rumor que não vale porcaria nenhuma, e a gente fica na dúvida se vai ter continuação no serviço, se eles... Pra quem não lembra, no primeiro ano, no lançamento, eles lançaram jogos de NES, no NES Nintendo Switch Online, é um nome grande. E no primeiro ano completo, né, quando foi partir pro segundo ano, foi anunciado o Super Nintendo Switch Online... E aí, com jogos de Super Nintendo. Eu tô errando os nomes, porque é Super Nintendo e Nintendo Switch Online. Mas aí a gente fica na dúvida de qual pode ser. E aí fica aquela... Tem gente que acha que vai ser o Nintendo 64. Tem pessoas que acham que vai ser o Game Boy. A gente vai optar aqui pelo Game Boy e discutir sobre jogos de Game Boy. Se eles iam fazer sentido você colocar eles no Nintendo Switch Online, né? Você colocar um aplicativo pra poder rejogar alguns clássicos de Game Boy. Pra vocês. Pode começar. Eu já ia falar que eu acho que não vai ser nada, assim. Acho que criar expectativa com a Nintendo hoje em dia tá difícil. Mas eu só não espero nada. E esperar nada é bom porque aí eu sou surpreendido. Sim. Mas e Game Boy? O que você espera, Mario? Não, aí fica a minha dúvida, porque quando eu até conversei off com vocês, eu queria saber de vocês quais são os jogos que poderiam aparecer que não são Pokémon e Tetris, porque. Pokémon, a gente já sabe o sucesso que foi no Game Boy, alavancou as vendas, etc. E Tetris acompanha o console. Quem não teve Tetris no Game Boy, liga pra Nintendo e pede seu cartucho lá. Então, eu não sei quais outros jogos que podem ser atrativos o suficiente pro Game Boy a ponto de eles aparecerem virtualmente online, pelo menos no Switch online, assim, e as pessoas ficarem felizes, entende? Ah, eu tenho a primeira dúvida, assim, se vocês acham... É que, assim, primeiro começando... A galera coloca fé porque tem que dar alguma motivação pra galera querer renovar o Nintendo Switch Online, que acaba também no mês de setembro de muita gente, né? O plano família vai dar uma cobrada. Então é por isso que muita gente chuta em outubro, acho que... Porque acho que o primeiro mês era de graça, não lembro agora. Então... Mas se você tiver Game Boy, vocês acham que vai ser só Game Boy? Então é o tijolão com... É preto e branco, ou se você via na tela antiga, verde? Ou vocês acham que o Game Boy vai acompanhar... É, essencialmente, Game Boy e Game Boy Color. É, eu acredito que seja o Color junto, porque se tratando apenas de Game Boy, eu acho que é bem limitado a quantidade de jogos bons mesmo. Quando você fala de Game Boy Color, por exemplo, né, Game Boy tem o Link's Awakening, que eles refizeram aí um remake, né. Mas quando você fala de Game Boy Color, a gente tem o Sages... O DX, e tem o Oracle of Sages e Seasons, que são jogos maravilhosos. Além do fato de ter, acho que os pokémons, ter aquele pokémon de carta de pokémon, jogo de carta de pokémon, né? Então você acaba expandindo um pouco, porque Game Boy é limitado. Muitos jogos third party são ruins pra cacete e são poucos... Ah, e tem portes horríveis. Tem, né? Street Fighter, por exemplo. Street Fighter 2 vai zoar. Mortal Kombat, cara. Pra que inventaram de colocar Mortal Kombat em Game Boy? É, então, tudo que você se pensa, assim, em relação a Game Boy... que é portado, geralmente é horrendo, e hoje em dia não vale a pena jogar nem um pouco. Mas eu acredito que tem... Eu vou discordar. Eu acho que Game Boy... Eu tava fazendo a lista, assim, e eu peguei... Assim, óbvio, é que Pokémon... Eu não sei se eles portariam pro Nintendo Switch Online, porque Game Boy Color é o Pokémon Gold Silver pra frente, né? O Yellow pra trás é Game Boy, o Yellow acho que até tem a versão... É meio que compatível com os dois, mostra umas cores se for no... No Color não tem mais só aquele roda de boa no normal. Mas deixa eu só responder o Jamon. Pra mim, quando eu falei Game Boy, é Game Boy e Game Boy Color. Eu não vejo diferenciação, tá? Pra mim é o mesmo console. Tá. Antes de você falar a sua lista aí, Jamon, eu tenho uma listinha. É só de Game Boy normal aqui, não é nem o Color. Aham. Uma listinha de jogos aqui que são os que eu até hoje, assim, pegaria pra jogar de novo. Sim. Que é o Metroid 2 Return of Samus, Super Mario Land 1 e 2, que são bons também. É, foco no 2, que é o primeiro um pouquinho piorzinho. O Kirby's Dream Land, Link's Awakening e Wario Land. Então tem um joguinho, assim, de diversas franquias que dá pra aproveitar. Tudo first party. Isso, isso. E tudo sim, plataforma. Não, Link's Awakening não é. É verdade, é verdade, você citou Link's Awakening. Mas tudo bem, é que Link's Awakening é difícil porque a gente teve remake. A maioria desses jogos ou a gente teve port ou remake em algum momento. Então, Sim. É que Super Mario os Land da vida não teve, né? Super Mario Land e o Wario Land não teve. Sim. É, mas Samus teve 3DS. Sim, 3DS e Link's... Mas eu acho que Link's Awakening, mesmo se você trouxer, como é um remake tão diferente... Eu não sei se ele impacta, assim, sei lá, eu não sei se dá pra fazer a mesma comparação de quando a Nintendo tinha o Ocarina of Time no 3DS e no Virtual Console do Wii U. São consoles diferentes, mas ela tem mais ou menos o mesmo produto com dois preços diferentes, porque um é remake e outro não. Então não sei se entra nisso, né? Eu também, eu acho que poderia ser que o Link's Awakening realmente fosse ignorado, né? Mas, mesmo assim, eu acho, tipo... Eu fiz com a lista, assim, eu pensei, eu desconsiderei se poderia ou não sair no Nintendo Switch Online. Porque, tipo, eu acho Castlevania 2 e o 3 Legends, eu acho jogos ok, mas o 2 já tem no Switch de alguma forma, na coletânea do Castlevania. Donkey Kong 94 é um jogo maravilhoso do Game Boy. E tem no Virtual Console do 3DS. Tem 5 Mega Mans no Game Boy. Por mais que eles sejam remix, né? Coletando do 1 e do 2, 2, 3, essas coisas, tem também. Então eu acho que, tipo, tem duas franquias Final Fantasy, que é o Legends e o Adventure. O Adventure é o primeiro Secret of Mana. Tem já numa coletânea do Switch. Então provavelmente ele não aparece. Mas o Legends não apareceu nunca mais. Eles são meio que a franquia Saga 1, 2 e 3. É o início da franquia Saga. Então, tipo, tem Kirby Dream Land, além do 1, tem o 2, que é bom também. É até tem melhor. Shantai pro 3DS? Color. Color. Mas só que o Shantai... Aí tá, o Shantai ele já foi anunciado pro Switch, né? Justo. Então esse também não iria, mas tem Shantai também. Então, tipo, são jogos, assim, tem bastante jogo, eu acho. Que porque o Game Boy, ele é de... Eu fui ver antes, porque como não era nascido, eu não peguei, obviamente, a febre toda do Game Boy. Mas ele é de 89 a 2003. Teve coisa pra caramba, né? Foi um console que durou muito. Pode ser que a qualidade agora não seja melhor, mas eu acho que, tipo, sei lá, é o que a gente vai comentar daqui 30 anos, talvez... Você vai falar, pra que você vai jogar aquela versão de Switch? A versão de Switch é um lixo, comparado à versão de outro console. Mas é aquela coisa, muito jogo veio pro Game Boy e é meio estranho, mas é o que dava pra época, né? Eu acho que você tem que jogar, tirando Donkey Kong 94, Donkey Kong 94 é muito bom de jogar. Mas o resto é meio que o jogo, você olha e fala, ele era limitado pelo Game Boy. É que eu acho que todos os ports de jogos pro Game Boy foram ruins, sem exceção. Eu acho que ter um do Donkey Kong é realmente que não é ruim, né? Não é esse 94? O 94, sim. É o que começa com a versão de arcade e aí vai lá e vira um jogo próprio. Isso, né? Assim, os ports eles são os que você falou, Street Fighter e Mortal Kombat, é aquela coisa, você tentou pegar uma moedinha com o sucesso do Game Boy. Sim, na base instalada e tal. Sim, mas assim, sei lá, Mega Man eu acho, não, são meio que ports, meio remix, porque as fases são diferentes, o 5 é totalmente diferente. Então acho, tipo, vale pra alguma coisa, vale pra dar uma olhada. É que Mega Man a Capcom não ia botar, porque acho que eles iam botar num collection deles ou uma coisa assim, né? Talvez. Por mais que eles eles fizeram as collection clássicas e não colocou nada, né, de Game Boy. Eles fogem desses aí. Por mais que tenha no Virtual Console do 3DS. E tem os Donkey Kong também, os Donkey Kong Land, eu acho, não. Os Donkey Kong Country de Game Boy, qual era o nome deles? Putz, eu não sei, agora você me pegou. Mas tem os Donkey Kong Country, que são estranhos. Donkey Kong Game Boy. Vamos ver. Donkey Kong Land, Land 2 e... É isso. E Donkey Land Kong 3? É, Land 3. Só que é engraçado, Land 2 é numérico, Land 3 é caractere romano. Então, tem eles, assim, eles não são os melhores jogos do mundo, mas só que é aquela coisa, eu acho que muito Game Boy você vê e fala, nossa, os caras tentaram pegar isso do Super Nintendo e jogar aqui, sabe? É interessante, assim, mas... E tem esses jogos bons, assim, tem uns que a gente comentou, que, tipo, é jogo histórico que não sai mais em nenhum lugar. Ou que a própria empresa foge. Então, sei lá, eu acho que é interessante colocar o Game Boy e seria estranho você pular ele. Ah, ele nunca esteve presente como Virtual Console nos outros consoles, certo? Teve. Não, teve em todos. Teve todos os jogos? Não, teve no 3DS. E a maioria desses jogos teve no 3DS. Tá bom, vai. Eu posso ser sempre preconceituoso porque eu lembro muito mais de Pokémon. É que Pokémon veio como jogos à parte, né? Como assim? E acho que faz sim. Não, é que todos eram como jogos à parte, como Virtual Console, sim, verdade. Sim. Mas é que eu tô sendo mais preconceituoso mesmo porque eu só lembro de Pokémon. Mas eu acho que faz sentido estar no 3DS por causa da portabilidade. Não que não faça no Switch também. Mas eu não sei se ele ainda tem o apelo pra aparecer como Switch Online. Eu acho que assim, vocês venderam bem os jogos, mas eu não vejo apelo comercial fora Pokémon e alguns outros poucos títulos, entende? Mas jogo de NES tem muito apelo também, porque eu sinceramente vou lá, olho a lista de NES, não é muita gente que vai lá pra ficar jogando muita coisa. É, tem apelo nostálgico, né? Eu acho que Game Boy também tá aí, é que são 8 bits, é difícil voltar. Eu acho que os dois entram aí, tipo, é um apelo nostálgico barra na curiosidade de saber como algumas franquias suas começaram. É que acho que se eles tacassem um Game Boy Advance junto, fazer um pack, assim, todos os Game Boys, o Game Boy, o Color e o Advance, pra matar a família inteira de uma vez só, assim, diretão. Aí eu acho que seria muito mais atrativo, porque tem jogos... Mas eu acho que aí é gastar bala, né, eu acho. Eu acho que falta espaço, vai, tem... Não, é gastar bala, só que a questão é que acho que aí sim a gente consegue ser mais atrativo, né? Porque tem jogos de Game Boy Advance que você olha sim. E assim, pô, eu posso gastar umas boas horas nisso aqui. Uhum. Eu acho que o NES e o Game Boy meio que, assim, só coloca o Game Boy Color, Game Boy, e aí fica lá pro ano que vem, igual aconteceu com o NES, aí pro ano que vem a galera já fica, pô, ou vai ser 64 ou Advance, então os dois da galera se interessa. Então eu acho que, tipo, que é bom só pra chegar e falar, ó, tá aqui, tem jogo retrô, se vocês querem jogar, joga, se vocês não querem jogar, só que vocês já estão pagando mesmo, é só um incentivo a mais pra vocês manterem essa assinatura, ano que vem, 2021, com Advance, por exemplo. Advance com Golden Sun e PC, João. É, então, por mais que eu deteste Golden Sun, né, mas... Ó, eu só ia citar um jogo, impossível ele aparecer, porque, talvez ele aparecesse só no Japão, porque ele não foi pro Ocidente. Que é Yu-Gi-Oh! Monster Capsule, que eu acho muito bom pro Game Boy. Assim, saindo desse mundo que eu falei, Tetris, Pokémon, e eu gosto do Kirby também, mas eu citaria só mais esse Yu-Gi-Oh! E como a subit de Pokémon tá aí, né? Mas um jogo de Pokémon que não é Pokémon. e a Konami pra soltar qualquer coisa, né? Konami pode. Mas tem Pokémon Pinball pro Game Boy Color, agora que eu lembrei também. Ah, sim, mas eu restringi Pokémon, né? Mas tem Pokémon Pinball. Bom, que tem de Pokémon pro Game Boy é inexplicável, cara. Você vai ver lá, tem Pokémon Camera, puta, velho, tem muita coisa. Não é à toa que Red and Blue são os mais vendidos até hoje ainda. E agora vamos para a sessão Jogo Rápido. Onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. O update 2.0 de Ninjala adiciona Worldwide Matchmaking, melhorias de interface e balanceamento de diversas armas. Puta merda, agora eu vou jogar, mano. É? Como é que tá o balanceamento das armas, Mario? Tem uma coisa pelona aí? Ah, não, tem. Aquela shuriken é foda, mano. Puta merda. Desculpa, eu comprei alguns jogos e eu deixei de lado Ninjala. Inclusive... Tamo aí tentando as ranqueadas do... Não, mentira. Tem nem ranqueada no Fall Guys, mas... tô jogando agressivamente. Nem comento nada nisso aí. Eu tô de boa também. Novos personagens de Mario Kart Tour. King Bobomb e Bowser Jr. Pirata. Puta, agora eu volto a jogar, mano. Mentira. Ó, o King Bobomb eu acho legal. O Bowser então, Jr. Pirata é desnecessário. É desnecessário. Mas o King Bobomb é tipo King Boo, sabe? Pit Piranha. É um chefe. Não, é um chefe aleatório que aparece às vezes no Mario Kart. Não, assim. é só uma Golden Peach, cara. Eles são carismáticos, esses chefes lá. São. O Bowser Jr. Pirata, ele é Golden Peach. Agora o King Bobomb, não. Respeito o bigodinho branco dele. É, vamos defender o primeiro boss do Super Mario 64. Que não faz porra nenhuma e te segue. Ele te empurra, não te empurra? É, ele te joga pra fora da montanha. Então, pô. Você tem que se forçar a acontecer isso. É sumô, mano, é sumô. Ele é ruim, mas é sumô. No do DS ele faz um golpe a mais, pelo que eu lembro. Nintendo posta nova foto de Mario curtindo a praia ao sol. E aí tem dois copinhos, um canudinho vermelho e outro verde. A Nintendo tirou os mamilos do Mario, tem todo um... Mas vocês sabem qual que é a mensagem por trás dessa foto, né? O quê? É Sunshine HD. Não, é nada. Só não quer dizer nada. Vai parar de ter expectativa, gente. Pelo amor de Deus. Mas vai ter o Sunshine, sim. Eu ainda tô na fé do Super Mario All-Star 3D. É que é a segunda foto que eles postam com o tema praia, né? A outra tinha o Mario com uma melancia lá na praia. São bem inclusão essa galera da Nintendo. Eles sabem o que estão fazendo. Vão postar uma praia de Sinnoh agora e a galera vai falar remake com... Vai xingar, né? Não quero mais Pokémon. Uma notícia triste para os amantes de futebol. PES 2021 não estará disponível para o Nintendo Switch. Puta, mano. Vai ter que se virar com a versão zoada de FIFA lá, que a EA solta a meia boca. Não era mais fácil atualizar 2020 e colocar o roster atual? Assim, é isso que eles fazem, mas eles... tem mudança na... Eu não sou jogador... A engine tá muito... Toda vez, mano. Eles já têm preparado para as releases para o ano que vem já. A engine agora tem novas físicas de jogador, Mario, etc. A nova física é aparecer o suor do jogador lá. Porra. Não, eu vou acreditar que se a galera compra é porque a galera sabe... A galera que gosta muito tem melhoria mesmo. Você é muito inocente chamar um desculpa, cara. Eu vou acreditar nisso. Só pra confirmar, só pra falar, meu pai consumiu FIFA e PES durante muitos anos, né? Pelo PS3 e começo de PS4. Até o de 3DS tem o PES aqui. Até ele fala que é tudo a mesma bosta. Fala que dá vontade de pegar um antigo que era melhor e jogar de boa, sabe? Pô, se o antigo era melhor, pô, então tem diferença. Você sabe o que vai mudar esse mundo, Lucas? O quê? Quando o Captain Tsubasa for lançado. Ah, é claro. Vai abalar o mundo. Mario, né? O meu vizinho, um vizinho aqui do prédio, eu escutei ele conversando. Você tem uma noção que eles estão falando alto, tá? É, ele tava conversando com a galerinha tipo, dele lá de baixo lá. Ele só joga FIFA, tá? E aí eu vi ele falando: caralho, vai lançar um jogo de super campeões, mano, e vai ter poder. É tipo FIFA. Aí eu queria gritar aqui de cima, falar assim: é nada! Shin Megami Tensei 3, Nocturne HD Remaster, eu tô cansado desses nomes gigantes, terá como DLC Dante da série Devil May Cry. Como assim, cara? Ele vai sair atirando em demônios? É que assim, na versão que saiu aqui no ocidente, lá no PS2, ele tava, né, no jogo. A versão Nocturne, ele tem o Dante. Ah, acho que eu vi um GIF, ele parece seguindo atirando você, não é? Tem uma parte que sim. Aquela imagenzinha, aquele logo, é featuring Dante from Devil May Cry 6. É daí. É do Nocturne, é. E aí, nisso, no relançamento da versão de PS2 japonesa, eles tiraram o Dante, porque direitos autorais da Capcom e tal, não querem continuar pagando, e colocaram o Raidou, que é o que tava aparecendo no trailer do Switch. E aí agora eles falaram: ah, você pode comprar o DLC escolhendo o jogo, qual personagem você quer que apareça, porque os dois eles têm a mesma função na história e, inclusive, as mesmas... Acho que até os meus atributos, mesmas magias agora que arrumaram os dois. Uhum. Então, é meio que, se você quiser o Dante e dublagem do Dante e tudo, né, o jogo vai ser dublado, você compra a DLC de 10 dólares, que eu saiba são 10 dólares, caralho. Ou se você não se importar, você vai lá e joga com o Raidou e dane-se. E é isso. Prefiro Knuckles. Então, eu tô imaginando isso, é muito engraçado que a Atlas vai lá, coloca o Shrek no jogo base, se não quiser um jogo zoado, paga 10 dólares aqui. Mas só pra... Fica de curiosidade, na época era uma troca da Atlas com a Capcom, que o Kazuma Kaneko desenhou uma transformação do Dante e do Virgil no Devil May Cry 2, eu acho. E aí eles emprestaram o Dante pro Shin Megami Tensei. Então era meio que tipo, uma mão de obra aqui, uma mão de obra ali, e a gente tá trocando. Era basicamente isso que eles estavam fazendo. Phil Spencer baba ovo pra Nintendo e solta diversos elogios, dizendo que a indústria deve proteger a Nintendo porque eles são mestres no que fazem e possuem os melhores jogos first party. Fala o quê, né? Se ele falou, a gente vai desfalar. É, então. Mano, isso não vai mudar a cabeça de mil grau, tá? Então... Dá uma bosta. Epic introduziu uma nova maneira de pagar diretamente pelo Fortnite no iOS e Android, e sendo assim, foram banidos tanto na App Store como no Google Play. E agora tá uma churumada aí de notícias, porque Fortnite é famoso, né? Então toda a mídia do mundo tá falando disso aí. Eu pensei que a gente não ia falar sobre isso, porque não é Nintendo, né? Mas no... É que tá na Nintendo, Fortnite. Tá na Nintendo. E acho que o preço das moedas, o V-Bucks lá, eles diminuíram em todas as plataformas, incluindo a Nintendo. Entendi. Então se você quer comprar roupinhas de Fortnite, tá mais barato. Eu só quero falar que não existe o lado certo nisso, tá? São duas empresas que existe. Querendo... Não existe, cara. Existe. Então... Eu tirei o aplicativo, o seu aplicativo da minha loja, porque a loja é minha, eu faço o que eu quiser. Então eles estão certos. Cara, se eles colocaram... Qualquer marketplace vai cobrar, né? Se eles estão entrando num sistema de cobrança, eles estão dentro do sistema de contrato e tá lá dentro da licença. O grande problema é o seguinte. Se eles deixam de vender pra iOS, pra iPhone, etc., eles vão estar perdendo a maior parte da renda deles, porque... teoricamente, e não é só teoricamente, é estatisticamente comprovado que consumidores da iOS e da Apple, enfim, eles consomem mais dentro dos jogos, né? E é por isso que a Apple cobra mais. É que o cartão do papai tá registrado no celular e dá pra pegar mais barato, né, as coisas. Ó, eu acho que tem que todo mundo compra um Windows Phone e resolve o problema pra jogar Fortnite. Comprar um BlackBerry. Eles descontinuaram toda a linha do Windows Phone. Um Sonic Ericsson aqui. Quem tá defendendo... só deixar bem claro, eu não vejo lado nenhum nisso, são duas empresas lutando pelo lado capitalista. Você vai defender a que gosta mais. Só acho que a Apple sempre foi muito restritiva com tudo. Eles deveriam ser mais abertos com isso. E eu acho que tanto Fortnite quanto a própria Tencent, que provavelmente tá por trás disso, estão brigando por posicionamento de... É mais politicagem entre as empresas e no final todo mundo só tá querendo ser mais capitalista, o lado do Fortnite tá querendo consumir mais, tá querendo ter mais renda dentro dos consumidores que consomem mais dentro dos jogos. Então, no geral, tá tudo na mesma laia, tá? Não tem então, WhatsApp, o mundo não. É capitalista. O mundo é capitalista, velho. Em outras notícias, água é molhada. Vai tomar no cu quem tá falando aí que, porra, Fortnite é um jogo acessível, tem que ver que gente não tem computador, mas joga no celular. Cara, o problema é que quem tem iPhone é o público que é rentável, eles estão querendo extrair dinheiro deles. É isso. Tipo, eu pensava que quem tinha iPhone era a pessoa com, tipo, na pobreza extrema. Então, eu acho esse argumento das pessoas faz sentido. E outra, já estão vendo aí, o Google também tá querendo tirar Fortnite da plataforma. Tirou tudo logo. Não tirou? Tirou. Já tirou então? A Epic tá processando todo mundo e daqui a pouco eles mesmos estão tirando Fortnite da loja deles. Eles estão processando eles mesmos, né? O Homem-Aranha apontando um pro outro. Para você que ouviu até agora, não deixe de entrar no nosso site para comentar tudo o que você achou do episódio. Comente na página do episódio, tá? Porque é importante para a gente depois conseguir ler os comentários. Comente sobre o que você achou do... Achou não, eu ia falar do que ele achou do que a gente comentou. Peraí. Comenta aí se você quer viver no mundo do Mario, porque o Super Mario. Porque o Mario falou que ninguém quer morar lá, então vamos ver se tem alguém que gostaria aí. Não, eu falei que eu não gostaria, eu não vejo apelo em morar no mundo do Mario, mas o mundo de Harry Potter, tamo lá, cara. Pra viver no mundo do Mario, tem que lembrar que a gente tem que estar usando aquele chapéuzinho do Toad sempre, porque a gente vai ser Toad. verdade. Uma fralda, né? Uma fralda e a gente não pode falar sobre nosso gênero, porque isso não existe no mundo do Mario. Uma fralda e um colete, tá, gente? E também comente seus jogos favoritos de Game Boy ou Game Boy Color, né? Não no Game Boy Advance, porque a gente não comentou dele ainda. Ou outra possibilidade pra VR chat, coisa que surge na sua cabeça. Ou qualquer dúvida, qualquer coisa da sua semana que você queira compartilhar, que nós leremos no podcast de comentários, o Karaokê 64. Eu tô pensando aqui, eu gostaria muito de ser aquele Toad muito puto do Paper Mario, então 100% apoiado. E cobrem a sala de anime VR aí do Mario. Eu vou procurar, se não achar, aí não tem muito o que fazer. Aí é patrimônio histórico perdido, né, Mario, pô? E